você. Mas eu não voltei pra casa que eu não consegui. Achei melhor do que voltar sem você. Eu quis esquecer meu caminho, fui sozinho e na verdade eu só. Achei melhor do que voltar sem você. Eu percebi que algo havia mudado entre nós. A última vez que vi nossas partes entre nós, eu te amei. Eu te caí cá entre nós faz tempo. Que não existe algo entre nós desde então. Pra não lembrar de você. Até que ela fez direitinho, mas no final fiquei sozinho só. Com minha fã pra não lembrar de você. Quando você traz atrás de trás, tipo Charlie Sheen. Só pra no palco no Bruno Neném. E já faz dia que eu não vejo a luz dos dias da escola. Só pra no palco no Bruno Neném. Eu sei que eu não sou dos melhores, mesmo que eu fosse um lixo. Penso no lixo que vai sair de você. Vai ver que a gente se merece. Que de fato não me esquece eu. Quando eu vejo você, eu não vejo meu Deus. Quando preciso, você desaparece. Quer me encontrar, canta com a Coricó. Eu tô tipo Kevin gritando yeah. Não tem pra casa que eu não consegui. Achei melhor do que voltar sem você. Eu